9209, está simples a informação X-Way, 111, solicita autorização de alvo. Voo 2009 para Ilhéus, pronto, cópia. Voo 2009 para Ilhéus, nível 240, direto, 240 autorizado, via Golf 377, decola da pista 10, primeira curva direita, na saída da El Coral, controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5025, Voo 2009. Para possível cancelamento, acionar 6142. Autorizado Ilhéus 240, Golf 677, da El Coral, da pista 10 com curva direita, 208, a torre 198, decimal 95, aciona 5025, ou 2009. Ou 2009, correto, chame pronto para possível cancelamento. Camarada. 142, acionar aqui, posição 5, possível cancelamento. Sandra 1142, autorizado, Sandra. Autorizado, Sandra. Controle Salvador, boa tarde, está 3193, passando 1800. 3193, boa tarde, contato radar na decolagem. 2000 pés passando, voo a Leda para 3400. 3193, após 2000, Leda, confia. Gestor 32, passando Duna, estabilizado, lock. Estimativo. Vete então, afinal 1-0, chama a torre 1895, pastor 32. Demora. Lula 7-1-4. Está 160 para 180, 58 milhas oeste de Salvador, chama Recife, frequência... 128, decimal 8. Bom voo, boa tarde. 128, obrigado. Deixa eu só meu chão. Agora. A Quebec informe nesse setor de mais dirigiu à esquerda. Confirme? Setor também mais desvios à esquerda, Quebec. Afirmativo, vai voar em torno de 30 milhas nessa proquinha. Estou usando 0 mais. Estou usando 0, pastor. Roma 42, 345, entrada no Natal, PV de 83, 83. Leão 142, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre 98, decimal 95, ajuste ou no 0, no 3. Vamos mandar. 2013, está vindo o táxi, ponto de espera da... 10 via Índia, 295, ponto de espera, está na 6142. 66, boa tarde, desce para 4 mil pés, a última com 0 no 3, direto Duna, gol 1966. 4 mil pés, direto Duna, gol 1966. Gol 959 para o Galeão, autorizado via Open November 857, Molso, nível de voo 360, decolagem da pistão no zero, com primeira curva à direita, subida da El, Leda, passagem Leda e Irumi. Controle Salvador, 120.8, torre 18.95, transponder 5033, voo 659. Catorizou 360 Galeão, final vem por 57, voo sul, decolada 10, curva direita, da El, Leda e Irumi, 1208. 118.95 controle, 5033 ao transponder, voo 659. Voo 659, correto. Chame pronto para pushback seu nome. Três 154, desce para 2.000 pés, está livre LS, pista 10, reporta estabilizado. Livre LS, descendo para 2.000, 3154. Está 2 a quanto? O Xerém é 1, 14, pronto? Pronto. Autorizado, Lema, tem 10. Lima, tem. 3193, passa 140, chama registro frequência 128, ou 128 não, 125, décima única. A transmissão, se eu me intercortar, é 1288, 125. Somente 1251, desconsidere 1288. 1251, obrigado, boa tarde. Prezado via Ampersulu 10. Com base, Upper Zulu 16 para Hotel Zulu, a forma conforme rota, nível de voo 340. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120.8, torre 18.9. Aciona 5013. Azul 4065. Pois não, chegada bom, se desce para 4.000 pés, 10, 93. Autorizou 4.000, decimal 8. Padrão, 1097. 120, decimal 8, o controle e a torre 18, decimal 95. 08, 18, 93. Azul 4065, chame pronto para o time de acionamento. Falou, voo 2009, precisa pushback de acionamento, ou não? Autorizado, chame táxi, voo 2009. Autorizado, chama táxi, voo 2009. Voo 1966, desce e mantém 3.000 pés, 1966. Para 3.000 pés, voo 966. Triângulo 42, decola ao 52, controle 120, deixa 8. 208, acionar minha alma 48. Controle Salvador, muito boa tarde. Boa tarde, acionar minha alma 42. Cidade 142, sobe 350, direto posição Jamo, contato radar na decolagem. Direto Jamo 350, minha alma 42. Controle 1097, tá bom? Puta, prossiga. Agora cruzando 200. Autoriza manter a sua 200 até o Travete Morro, né? Está no portão. Fio, sem problema. Estabilizou 3154. Passa aos termos, chama a torre 1895. 1895. Salvador, uma boa tarde, 3154, visual baixo pra voz. Alexandre? E aí, irmão? É livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, 109, 3154. Livre pouso no zero, 3154. Papa Vitor, boa tarde, prossiga. Solicito táxi com 137, Salvador 0244. Alô 2009, táxi livre via Pachulo, Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0-3. Boa tarde. Bate 1, Índia, ponto de espera 119, decimal 95, no 093, muito boa tarde, voo 2009. Afirmativa, qual é a brega forte pelo litoral, positivo? Afirmativa, manter a linha do litoral positivo. Reporte na vertical da brega forte, rapazinho. Vertical da brega forte, camarada, então. O senhor ligou o 966, apurou 074, mais aproximadamente 6 milhas. 29.66-2000, altimetro 1-0-1-3, está livre a aproximação final e LS, sistema estabilizado no lock. 500-2013, reporta no lock, gol 966. Azul 2715, da IAN. 2715, boa tarde, continua pegada a manda, S050, azul 2715. 050, ciente, a possibilidade de duna, da presente devido à formação à frente? Ciente, autorizado duna, azul 2715. Ok, voando duna, descendo 050, azul 2715. Salvador, boa tarde, é o gol 2009, ponto de espera 1-0. Autorizado, né, Matheus 09? Ali mantém 1-0, gol 2009. 3154, solo 5-6, chama 2-1-1 no solo. 2-1-1. Salvador, então 3154. 3154, ataque de Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 05. Livre decolar, vento 100 graus, 89. Decolagem no 0, gol 200. Hotel Chané, sobe restrito ao nível de voo 330, não pode ser. Hermia 1, 42, câmbio. Prazer, na escuta. Sobe e mantém nível 330. 330, pode coordenar para onde o meu 408? E aguarde, voa, Jambo. Boa, guarda, vamos, Jambo. Voo no 097, condição de voar, Duna para a final LS. Negativo, dona. Bom, 097, 8 milhas, pelo, tem condições de aprovação. Forte ao término do desvio. 142 da Oceaneiro direto, Romeu Fox 08 foi autorizado. Autorizado, Romeu Fox 08, Oceaneiro 6142. 009 decola, o 58 controle 20, deixa 18. 08, boa tarde, gol 2009. Boa tarde, é o gol 2009, saída da EL. O 2009 da Gol, contato radar na decolagem, sobre 240, direto da EL, 2009. Direto da EL, Gol 2009. Aviso ou controle? A escuta. Autorizado, puxa somente um ataque. E puxa no ataque, sobre 409. E também o estimado de pouso em, no aeroclube de Aracaju. 16h40 é o estimado Conde, 17h21 Aracaju. Obrigado, grato. O 966 passando Duna, completa a final LS, pistão no zero, torre 1895. 1895, gol 966. Tem que informação, Yankee, 380 Brasília. 3567, pronto, Fábio. Chamando o Xander 6321, chamou? Afirmativo, 6321 está pronto a rota 3067, Yankee. Afirmativo, a gente tem o 360 autorizado. Copio 360, aguarda a coordenação 38. Com certeza, senhorita. Copio 36. Xander 6321 para Brasília. Autorizado via pêndulo 17, nível de voo 360, decola da pistona 0 com primeira curva direita, saída arbor, transição elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 1.18.95. Aciona 5036. Confirmando 5036, transponder 6321. Então, na 321, autorizado Brasília, nível 360, arbor elefa. Pela depois do 17, decolada 10, com a direita. Controle 208, transponder 5036, torre 1895. Poxa, 6321. Correto, seu microfone para o pushback, seu nome é o Xanem, 3-2-1. Amarelo, 3-2-1. Toro Gol 659, está com 129 a bordo, 4 horas alternado Campinas para o táxi. Toro 659, táxi livre até o Travessa Gate 05. E vai seguir tráfego da Azul no táxi, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. DB3, ele táxi até o Travessa 05, segue o Azul, o começo final. Fatão Goiânia, Papa Vitor, estimado para pouso. Está estimando pouso a 1720, agora para presente. Ok, hora certa 1801. Vamos corrigir. Confirmação, é 1920. Ok, 1920, anotei. Certo. Controle de chamar para 1097 agora, autorizado até 4000. 1097 para 2000, ajuste 1013. Agora sim, tem condições de voaduna, está sendo autorizado até 2000. Positivo, está autorizado voaduna. Esquerda duna, 097 na Gol. O Azul 2795, velocidade. 2795, mantendo 240. Reduza para 180, desça para 5000 ainda, é o número 3 para aproximação. Ciente, reduzindo 180, 27, 1, 0. Está com a agilidade azul da... Na Uberlândia, com 4,50 de autonomia. Azul 4065, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste 1 no 0, no 3. Uma boa tarde. Índia, ponto de espera 295, azul 4065, obrigado. Azul 275, desça para 3000, ajuste 013. Para 3000, com 1003, 2705. 10, ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste 1013. Feedback, ponto de espera 1895 ou 659. Fábio Fox, Serra Vista, Salvador. Serviço soldado terminado, chame Aracaju 203. Aracaju, Manoel 203, boa tarde. Boa. 966, solo 03, liga direito, 121 no solo. 211, bora 966, boa. Gol 1097, autorizado aproximação e ALS. Autorizado e ALS. 1097 na Gol. O 65 autorizado, aliás, decolar, pista 10, vento 100 graus 8 lã. Decolar, 10, azul 40, 6. 966, táxi via Alfa Juliette, vento 09. Alfa Juliette, 9 a posição, no 966. Azul 2715, voa no Duna, está 10 milhas agora para Duna, desça para 2 mil pés, vai ter condição de planeio e pouso? Afirmativo, azul 2715, descendo para 2 mil. Positivo, está autorizada a aproximação ILS, é o número 2, o número 1 está 2 milhas para passagem de Duna. Ciente, azul 2715. Gol 2009 passou o nível 150. Recife 1251. 251, obrigado. Espera dar 1-0, pronto. Eu espero manter a posição. Mantém, mas espera igual mesmo para nós. Estabilizou com 1097. 1097 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Obrigado pela atenção. Torre, muito boa tarde, gol 1097. Boa tarde, voo 1884, autorização para Aracaju. Dá informação, né? 1884, pronto, cópia? Pronto, cópia. Para Aracaju, autorizado, nível de voo 230, decola da pistão no 0 na primeira curva esquerda, na saída Pucajama, após Jamo direto Caju. Controle Salvador 1208, torre 18, decimal 95, aciona 5044, gol no 884. 160, informação Yankee. Azul navio 35 é o controle de Salvador. Ajuste agora no 0 no 3, desça para 5 mil pés, chegada a bomba, pistão no 0. 5 mil no 0 no 3, chegada a bomba, azul navio 35. 1097, entendeu, livre pouso, confia? Livre pouso, 1-0-0, grau 1-0-9. Livre pouso, capteira no 0, gol, 1097. Na... Dael. 4065 é o controle, está em contato, radar, suba sem restrições. Após 2000, voe direto Leda. 6340, após 2000, direto Leda, azul 4065. Estou aguardando a evolução do tráfego na sequência, dá para ver a separação. Delta, vai decolar 1-7? Itacilo Delta, Serra November, Índia, Papá, autorizado uma centena, decola da 1-7, curva direita, saída Arbor. Controle Salvador, 1-20-8, Torre 1-8-95, acena 5041, Vitor Kilo Delta. Salvador. Livra a zona de controle, está liberado a frequência, ou seja, a frequência livre. Mais próximo de Aracaju, 1-2-0-3, boa viagem. 1-2-0-3, também Aracaju, graças, vou trabalhar. Tá bem? Torre 1-8, decimal 95 para acionamento. Uma boa tarde. Delta 3567, boa tarde, para a Costa, Brasil. Delta 3567, para Brasília. Autorizado, via pêndulo 1-7, nível de voo 360, decola da pista 1-0, com primeira curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle de Salvador, 1-2-0-8, torre 1-8-95. Aciona 5031, TAN 3567. 360 autorizado, via pêndulo 1-7 para Brasília, decolada 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. 208 controle, 5031, transponder o teste. 3567, chame pronto para chuveiro de funcionamento. Amanhã, obrigado. 1-0-9-7, sola 09, liga direita, chama 1-2-1-1 no sol. 3-1-2-1-1. Conselho azul 4065, solicita a prova 1035 por 40 meses de capturação. Positivo, está autorizado. É. 097. Bom, 097, táxi via Alfa, mantém antes da táxi Juliette. Direita Alfa, manterá antes da Juliette. 097, táxi. O 9135, senhor, vai ter que acertar um desvio à direita, dar uma formação pesada na principal de ponta. Vai ser a magnética 340 por aproximadamente 30 milhas após ter encontrado o apelo ou duna. Fazer o seguinte, o senhor vai desviar à direita, vai deixar a formação à esquerda e quando tiver condições vai voar duna. A princípio eu desça para 5 mil, aguarde altitude inferior. Imagina, então eu vou fazer isso, à direita... Magnética 240 após voar duna, 913. Tá livre a chorar, chama pro táxi. Salvador, até 3567, pushback acionamento no portão 4. Segundo 659 autorizado, né? Mantém 1-0. Tem mantém 1-0, 659. Vai ter um pushback após o início do táxi do Gol, que vai parar agora a retaguarda. Gente, aguardando então. Salvador 6321 no 62, capacidade de acampamento. 5-1. 2-1-1. 1-6-9, livre decolagem, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 8-9. Chamada daqui a 2 minutos? 2 minutos. Ok. Alô, Salvador, Azul 27-5, tá bom? Azul 27-5, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Lima. Tá, Juliette, voo 097. Voo 097 vai aguardar a liberação do gate 04. 4065, após o desvio, está autorizado voar por base. Chame Recife, frequência 1251. Após desvio, por base 251, Recife Azul 4065, obrigado. Autorizado, chama para ingresso no 7 de alto. Uno 659, decola 1-4, controle 2-0, deste mal aí. 208, boa tarde. Uno 659. Taxi Gol 1-884, bom, 2 horas e 30, alterna Recife, POB 1-35. Bom, 1-884, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Então, boa tarde. Índia 1895, boa tarde, Gol 1-884. São 3567, tem livre pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Passa o da Gol já livrando a retaguarda. Livre push, chama táxi, 3567. Poxa, né, 6321, autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, 6321, chama táxi. Escutou um desvio à direita, na rua 235, e ele não passou da erro, informou que era devido a formações. Muito provavelmente o senhor vai encontrar. Ok, te informa assim que estabilizar na Pro, Gol 169. Para prosseguir na descida na Pro de Duna, 9135. O 9135 desça para 2 mil pés e está autorizado a aproximação ILS. 1 a 4 milhas para a Pro. Tomara estabilizado, está autorizado 9135. Apenas confirmando o ajuste, permanece em 13, senhor. Afirmativo, 1-0 no 3.8. Obrigado. é 321 no Ocean para o táxi 89 a bordo, autonomia 250, Goiânia. Firmando 189, Goiânia 250. 89 só, o resto tá certo. O 3567, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, 13, uma boa tarde. Quem pediu o táxi foi o 6321. Ah, sim, 6321, não aguarde para início do táxi. Ok, aguardando. Para o táxi, até 3567, POP 111, 3 horas, autonomia, atendendo o Belândia. 567, táxi livre via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, 13. Uma boa tarde. Índia, 395, até 357. 6321, segue o TAM como número 2, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, 13. Segue o TAM, 6321, ponto de espera 295, 093, obrigado. Ramo 097, após os tráfegos no táxi. Ingresso via Juliette para o 04. Após o tráfego, táxi com 2 a... via Juliette, segue para o 4. 397 da Gol. Fui, aliás, 9135. 9135, livre, aliás, chega para em torre 1895. 1895, uma boa, senhor. O 659, direto da GEL. Da GEL, 659. Torre Salvador, uma boa tarde, é o 9135 da Azul, baixado travado, 5 milhas. Gente, livre pouso, vento 1-0 graus, 8 mais, 9135. Livre pouso na 10, o 9135. O Delta decola aos 19, controle 120, decimal 8. 1208, vento Kilo Delta. Botando ouvido aqui no Delta, Salvador. Controle de Salvador, Papatango, ouvido aqui no Delta. Estou aqui no Delta, controle, contato radar, qual a pro ideal para o destino? Controle Gol no 884. Chega. O senhor pode coordenar o Alfa Romeo 363? Prontei, Alfa Romeo 363, vou confirmar daqui a pouco. Estou aqui no Delta, pro ideal para o destino. 242, tem ouvido o quilodato. Positivo, vou direto para o destino e subo para o nível 100. Direto de 100 ao nível 100, veio o quilodato, graças. Paulo, é o posto 32. Prossiga. Aproximando instrumento para Recife, está com 0956, sem reclamação, pode começar. Pastor 32, pronto, cópia. Confirmo. Pastor 32 para Recife, autorizado via Golf 677, nível de voo 090, decola da pista no 0, primeira curva esquerda na saída Conde, controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 0271, Pastor 32. Salvador Recife, Golf 677, 090 ao nível, no 0 é a pista, decola curva esquerda, Conde 208 ao controle. 567, autorizado na EMAT. Pode manter, tá? 3567. Flávio 35, só 2-2, direita, 2-1, no sol. Direita, 2-1, no voo. Solo, Salvador, azul, 29135, livrou. Azul 9135, pátio Alfa Quilo, pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Quilo, pátio 3, posição 3 Lima, 9135. Opa, Romeu Bravo, Serra Serra, controle. Qual o código alocado? Controle Salvador, boa tarde, gol no meio, 2-0, informação em antecipação 180 ou 180. Gol, gol no meio, 2-0, controle Salvador, retoração para o ILS, pista 1-0. Curva esquerda, foi na proa 50, ao estabilizar na proa, descer para 5.000, está limitado pelo localizador. Aguarde um minuto, tem uma informação aqui, só para ver se a gente consegue provar o 0-1-0. Voo no 884, chame Recife, frequência 125-45. 125-45, 884, boa tarde. Boa, o 6314 para sua informação, tráfego posição de 1 para 2 horas, afastado 12 milhas, no rumo sudoeste, passando 040 para o 100. Informação de tráfego para o 6314. Frente do tráfego, 6314, negativo visual. Toqueiro Delta, tráfego 1 hora, 9 milhas e meia, aeronave da Avianca Oceané, passando 6.400 para 5.000, rumo Nordeste. Controle, gol no 620, está autorizado qual nível? Na Pro 050? 5.000 pés. 5.000, descendo Pro 050 no 620. Controle, Salvador, 3567 da Thunder, escola Arbor, boa tarde. O 3567 é o controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado e suba sem restrições. Sem restrições, 360, 3567. Sendo 6314, terça para 2.000 pés, está superando o tráfego, está na sua posição agora de 3 horas. 2.000 pés, o Xenem 6314. Tudo aqui no Delta, tráfego 9 horas superado, está passando agora 5.400 para 2.000, distante 6.000. Sem individual, começa a ver para aquele dado. Controle, Papatão, Vitor, Kilo Delta, se possível, desvio de 30 graus da esquerda para livrar formações. Positivo, está autorizado, desvio à esquerda. Escuta. Chega. Para qual a partir da interseção cordal? Negativo. Sim, estão agora chegando a Torre 1 no 8, decimal 95. Mantenha o ponto de espera na outra. Agora. Torre, baixo 3, 2 na ponte de espera. Seis pastor 3, 2, mantém a posição. Decolagem de interseção, confirma. Afirma. 6, mantém a posição. Afirma. No momento, 3, 2, 1, livre decolar. 1, 0, 0, graus, 8, 9. Livre decolagem, 3, 2, 1, 8. Elefa, 3, 5, 6, 10. Salvador, 3567, voltando? Possível. Bem na proa de Elefa, aí temos formações pesadas. Direita, proa 300, 40 milhas, é possível? Positivo, livre. Obrigado. Paulo Serra Serra, controle. Seu código é o 5571. 5571. Pastor 3-2. 2-2 agora está atualizado, minha área vinculada 1-0, vento 1-0-0, graus 8 nós. Ali está quando 1-0, pastor. Salvador, boa tarde, Chinero 6327. 327, Mussolo, boa tarde. Boa tarde, copiar Ilhéus 2180 para Ilhéus. Crescente, guarde só um instante a autorização do centro 180, o ajuste 1013, 30 segundos, 6327. Bem, 6327. Corno 620 está autorizado curvar à direita, direto Duna, descendo para 2.000 pés. Está autorizado também aproximação ILS. Corno 620. Direita Duna, desce 2.000, autorizado ILS. Corno 620. Bem, Salvador, Ilhéus, nível autorizado no 80, via Golf 677 até Coral e após cancela, segue visual para Ilhéus. Decola pista 90, curva à direita, saída Dael, transição Coral, controle 120-8, transponda 5064, Oxané 6327. Bem, autorizado Ilhéus, nível 180, Golf 677, Coral, após cancela visual Ilhéus. Decola a pista 10, a saída Dael, transição Coral, 1208-5064. Tá correto, 6327, no portão 1, confirmando? Afirmo, portão 1. Já pronto para puxa acionamento, NEF para frequência 6327. Falamos NEF para puxa acionamento 6327, obrigado. Boa tarde, Max Sierra Golf para Mucu G no 080, confirmando. Aí é possível sair na árvore da 17? Não, não, perfeito, é porque eu tinha entendido se o senhor queria sair da arbor, mas como também não tem problema não. Salvador Mucugê 080, plano Yankee, conforme a rota do plano de voo, e após cancela, segue o visual para Mucugê no 065. Decola pista 7 com curva à esquerda, saída Momo após direto Mucugê. Controle 120-8, transponder 5020, o Papa Romeu mais cego. Ok, o nível autorizado é o 080. Confirme o PAT e o POB, por gentileza, Mike Serra Golf. Está no PAT da pasta, o 080, ainda não possui o POB. Não passou, reporta o POB. Ok, confirme com a torre 1895, 1013 no ajuste, uma boa viagem, Mike Serra Golf. Brown, good afternoon, this is the goal 1966, we have information again. This is the goal 1966. Affirmative, goal 1966. Okay, to Campina Grande, fly level 370, fly in Italy, Brazilu 10, airborne runway 10, left turn, Puka departed. Zipa, transição. Salvador, 1-0-8, Squawk, 5-1-0-1, go 1-9-6-6. Obrigado, cavaleiro. Então, boa tarde. Yes, Zulu, 1-0. Take off from runway 1-0, turn left, Puka, departure is Zipa transition. Control frequency 1-0-8, and Squawk, 5-1-0-1, go 1-9-6-6. 5101, that is correct, Bocciari Purushin Star 1966. Okay, 5101, and we'll call red to push back and start up, go 1966. matar o Vitor pelo Delta para modificação de regra, passagem visual, solicita meu sinal 1905. Positivo, Vitor Aquila Delta, proposto e aceito 1833, informe do seu estimado para pouso. 1910, Vitor Aquila Delta. 1910, ok. Passou o nível 150, para sua informação, a aeronave da Tampa Brasília, que decolou à sua frente, está afastado 21 milhas. Chame Recife, a frequência é 1288, boa viagem. Gente do tráfego, a gente tem uma indicação aqui. Recife agora 288, então, muito obrigado, boa tarde, até o próximo, minha 319. Boa tarde. Táxi via Alfa, reporte antes das Vitor Quilo Delta, Salvador. Vitor Quilo Delta, Salvador. Você está próximo de livrar a área de responsabilidade do controle de Salvador? Plano visual no 105. Você vai chamar agora Ilhéus na frequência 120.1. Posteriormente, muito provavelmente, Ilhéus vai coordenar o restante do seu voo junto ao centro Recife. Reitero, Ilhéus 120.1, boa viagem. Graças a Deus, pela coordenação 120.1, Vitor Quilo Delta. Ingresso Juliette, portão 06. Juliette 06, Chiné 63, no 4. Bruno 620, passa a duna no localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 1-1895, gol 620. 1-1895, reduzindo, 620. Salvador, boa tarde. 3-9-2. Sou 3192, esse é o controle de Salvador, procede do Tom Jobim. Tom Jobim, algum problema de estar nessa apresentação? Não, será um prazer. 5013 direto do Duna, para o ILS. 5013 direto do Duna. Autorizado, acionar, chame táxi. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 620, estabilizado LS, pistão no 0. 7620, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Fazendo atualização de pouso, gol no 620. Já, informe visual. Vindo do litoral para cruzar sobre o aeroporto internacional. Autorizado, eu manter o litoral até a Praia do Forte. Ah, ok. Então o senhor vai chamar agora a torre. A frequência de 1-1895 para os devidos cruzamentos e posteriormente o senhor retorna a esta frequência. Ciente, Serra. Salvador Ground, go 1966, 66, correct to start. in position after pushback. It's clear, start up and pushback, stand 09, report as to taxi 19. Affirmative, clear to start up and pushback, report to rest taxi 1966. Pela linha do litoral, para Praia do Forte. Ok, mantenha a linha do litoral então, chame cruzando a final da pista 35 Serra Serra. Chamou a final 35 Serra Serra. 320 já avistando? Afirmativo avistando, 1100 pés. E vem o pouso 620, o vento 080 graus, 620 nais, pista 10. E o pouso, pista 10 ou no 620? Confirme o táxi, chame para ingresso, bicho inocente. O 392 inicia o voo sobre a água, desça para 2000. Para 2000 pés, é 20, solas 40, direita 211 no solo. Direita 211, boa tarde, 620. Serra, Serra, cruzando a final da 3597. Cuidado, Serra Serra, ciente, autorizado, cruzar agora a cidade 28 e forma o cruzamento. Serra. ATV Alfa, reporte, enche a Juliette. ATV Alfa, reporte, da Juliette, minha DC. Plantando 3255, sede de formação ativa, Salvador, copa. Boa tarde, 3155 para Guarulhos, está pronto para a copa. Você. Salvador, Guarulhos, 320, via o Cruzulo 10, Piraí, DCT1 Bádio, Cruzulo 44, segue conforme